Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today. Ronca Ronca. Say, when you crawl up the steps, early in the morning, with dinner. Que emoção, meu amigo. Não é toda terça-feira que a gente pode começar o Ronca Ronca tocando Johnny Winter, tendo ele, o Diabo Albino, em solo brasileiro. Não é sempre, aliás, nunca aconteceu. Começar o Ronca Ronca com Johnny Winter em solo brasileiro é muita emoção. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta, desorientando, do dia 18 de maio de 2010. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, vamos à primeira novidade de hoje, por onde participa a nossa torcida. Só chegar no nosso e-mail. Hoje o site não está como o John Winter, né? Não está em solo. Está como Jumboteco, né? Voando. Exatamente, loucamente. Tá, então acesse, mande um e-mail pra gente pro roncaronca@oifm.com.br. roncaronca@oifm.com.br. Como é que você sabe que o John Winter tá aqui? É, corta o dedo. Corte a unha, prepare o seu dedo, porque nós teremos muitas promoções hoje. Cat Power, Ronca Ronca, enfim, muita emoção ao vivo até meia-noite no Ronca Ronca. Como é que eu sei o quê? Eu não sei nada, cara. Ah, qual é a pergunta? Como é que você sabe que o Johnny Winter was here? Aliás, essa é uma informação interessante. Antes de vir para a rádio, eu procurei confirmar as datas do Albino no solo brasileiro e várias fontes completamente dando cabeçada. Datas erradas, lugares não confirmados. Mas enfim, a gente inclusive conta com a participação da nossa torcida para acertar qualquer batatada que a gente mande aqui. Mas falei com o Rodrigão ainda agora e o Johnny Winter já tocou em Belo Horizonte. É, exatamente, dia 16, e parece que já tocou em Brasília dia 15. Manja? Acho que também tem um papo de Ramones também por aí, né? Os caras vão tocar aqui. No Rio de Janeiro, onde ele se apresenta quinta-feira, dia 20... A coisa também estava meio engruviada, porque o Canecão lacrou, deslacrou, abriu, fechou. Um ioiô desgraçado, mas está confirmada a apresentação dia 20, quinta-feira, de Johnny Winter, no Rio de Janeiro, no Canecão. Mais adiante a gente passa as datas que a princípio são as que estão valendo. Mandar mais uma vez o caminho para a participação da nossa audiência hoje. Exclusivamente estamos atendendo no e-mail roncaronca@oifm.com.br. Mas não corte o dedo, apenas corte a unha. Yes, you keep telling me you're gonna leave me, baby. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. E para o seu rádio em frequência modulada, oifm Belo Horizonte 93.9, oifm Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Porto Alegre 90.3, oifm Recife 97.1, oifm Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7, estamos ao vivo. Lembrando Lembrando que a festa Ronca Ronca volta ao colo de nossa torcida, com Rubinho Jacobino e Força Bruta no palco do Cinematec, dia 4 de junho, sexta-feira. Vai chegar lá, Nandão, dia 4? Não. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito, yo te veo. Si me yo ya no puedo orar. Pero si no te das cuenta. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Pô, de novo, Nandão. Pô, é muita emoção também, hein? Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Amém. Já foi a Bogotá, Nandão? A Colômbia? Não, ainda não. Também não. Mas a gente poderia armar com a Oi de fazer um ronca-ronca de lá, hein? Você acha? O que você acha? Ao vivo? Clássico. Com a rapaziada do Bomba Estéreo no estúdio? Convida eles. Já convidei, já. Tem cinto de segurança aí? Não. Vai voar. Que brasa, hein, meu amigo? Curtiu o momento? Ele já tocou essa música há muito tempo. Mas peraí, eles o são... O clipe, inclusive, coloquei no Tico Tico também, no roncaronca.com.br. E voltei com essas imagens dessa música no site. Sim. Pra sintonizar com a rapaziada. E diz a banda que em outubro eles voltam ao Brasil. Já passaram por aqui ano passado no Hack Beat, tocaram em São Paulo também. Diga lá. Eles vão bem lá na terra do Maradona, por ali? Na Argentina, muito bem, porque é a língua, né? Facilita muito. Então, toca direto em rádio. É um sucesso comercial mesmo. Todo mundo curte, todo mundo gosta. Não tem do moderninho, do menos moderninho, do, é do, nicho, do caretaço. Né? Vai todo mundo na onda, na vibe. Falar nisso, Nandão, quer botar um docinho na boca? Agora não? Sim, né? Mão de vaca trouxe um, né? Você vai dar a conta gota. Aí, muito bom, hein? O cara foi pra Buenos Aires, não trouxe nenhum alfajor pra mim. Nenhum, né? Agora ele liberou. Nandão, vamos abrir as comportas para as promoções. Vamos lá. Vamos tudo de uma enfiada só. Tipo, salve-se quem puder? Exatamente. Beleza. Nós temos 5 ingressos, vamos fazer 4 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca com Rubinho, Jacobino e Força Bruta. 4 de junho, sexta-feira, no Cinematec. 4 ingressos individuais. E nós temos 4 ingressos também individuais para Cat Power, a super fofa, no Rio de Janeiro, sexta-feira, agora, dia 21, no Circo Voador. 4 ingressos individuais para Cat Power, sexta-feira, dia 21, no Circo Voador. E 4 ingressos individuais para Ronca Ronca Festa, dia 4 de junho, sexta-feira, no Cinematec. Basta você dizer, eu quero ir ao Ronca Ronca, eu quero ir a Cat Power. E manda bagaça para onde? Para o nosso e-mail. Presta atenção que hoje não estamos com o site em pleno vapor. A gente está utilizando nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. É, comunique-se aí, como é que faz? Chega lá, manda um e-mail, fala, quero ir na Cat Power, quero ir ao Ronca Ronca. Exatamente. É um e-mail sensacional aqui do Marcelo e da Simone Alexandrino, lá de Cabo Frio, cara. Boa. Eles estão sintonizados e empolgados com o programa. Um beijo. Então, no ar, 2 promoções, 4 ingressos individuais para o Ronca Ronca, dia 4 de junho, e 4 ingressos individuais para a Cat Power, sexta-feira, agora dia 21, no Circo Voador. Basta dizer, eu quero Ronca Ronca, eu quero Cat Power. Mais uma vez, Nandão, manda pra onde? roncaronca@oifm.com.br. She brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know. hallelujah, I just blues. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so? She's my little woman, way across town. Oi, filho. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. We have the bump on the set, and we're coming in perfect. Boom, boom, boom. Some stop chat about war. Give somebody stamp out of the war. Send them a big man up, they won't get far. Without job, them not reach far. Some wife stop chat about war. Give somebody stamp out of the war. Send them a big man up, they won't get far. Without job, them not reach far. Get money in the revolution, where the war is begun. Bugs and me. Somebody life have done, them can't see me from. Them boy get up and run. 2004321. When I'm a screw, when I'm a squat tongue. Life, true life, what life have done. Run, fire, bun, fire, bun. To my jaw for the venomous tongue. Some people get prang and people start run. Don't tell the guy that fire rock a bun. When me say again, I'm on fire bun. Ram with the roof low, then he must be dumb. Bulletproof is some me pump action. That type of flex, that type of ton. Jarastafari. so bank is not chat but war. Him say man is stamp out of the war. Send them a big man up, they won't get far. Without jaw, them not reach far. So bank is not chat but war. Him say man is stamp out of the war. Send them a big man up, they won't get far. Without jaw, them not reach far. War, you know my name and me know me love war. But I'm anywhere but stand up and fight war. With a fist fight, knife tap any war. Well if I run war, boss with the SLR. Load a cop that bust in a white jaw. Just up in a black when man I fight war. You know my name and me know me love war. Me never for me war, man I roll with. Rastafari king and savior. You don't believe in John, but he's gonna save ya. But in the revolution, when the revolution come, you know you can't fight with gun. Knowledge, wisdom, weapon in a war. Bring it to with them when you come in a the war. Yeah. So we're weapon in a war without Jah. You won't last a second in a war. And that's why they shall burn. They couldn't listen and they couldn't learn. When it comes to the war, your face could get scared and wet up like a perm. That's not my concern. Man, I roll with Jah. So bank is not chat but war. Him say man is stamp out of the war. Send them a big man up, they won't get far. Without Jah, them not reach far. So bank is not chat but war. Him say man is stamp out of the war. Send them a big man up, they won't get far. Without Jah, them not reach far. How long will I live? When will I die? Is there heaven or was that a lie? Every day so I might don't really mind. It's not long as I'm here, I'll kill that with style. Whether it's now or near future, make sure you bear me with me shooter. Bulletproof, that's how my silencer. When I go to the grave, I keep it gangster. 6 foot deep, coffin and reef. From the devil, that I like. Lucky beast, big war gone between heart and east. So watch your neck back, protect your head, please. Please, my youth, gonna try live clean. But do your own thing and smoke a little weed before you start smoke. Separate your seed, Jah Rastafari, bless you and me. So bank is not chat but war. Him say man is stamp out of the war. Send them a big man up, they won't get far. Without Jah, them not reach far. So bank is not chat but war. Him say man is stamp out of the war. Send them a big man up, they won't get far. Without Jah, them not reach far. Yeah, stop chat but war. If you don't know about the meaning of war, it's a flow and a buck. We represent Jah. No guy test. Oi, FM. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem? Porque eu sou honesto, hein? Cavaleiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, falando diretamente do segundo andar do edifício explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK-30. Fome Zero, como tá, hein? Vamos pedir, eu tô morrendo de fome. Porra, não comeu um docinho aí? Que momento, hein? Alô? Opa, anota meu pedido aí, por favor. Hein? Anota meu pedido. De quê? Caraca, tu ligou errado de novo, Nandão. Cheeseburger. Não, aqui não é, aqui não é restaurante, não, meu filho. Que isso? Acordou o cara. Aqui não é isso, não tem isso, não. Tá. Que pera, que momento. Dois cheeseburger. Aqui não tem isso, não, filho. Tá gravando, Diogo? Como? Que número que você ligou? É o Bibi Sucos? Não. Quem tá falando? Quer falar com quem? Quer pedir uma música? Não, meu filho, aqui não é. Aqui não é. Aqui não é restaurante, não. Ah, desculpa, pensei que era Bibi Sucos. Desculpa mesmo, hein? Porra, desligou na minha cara, que vamos tentar de novo. Foi educado pra caramba. Engrenando, hein? Fala, Bibi, boa noite. Fala, Imperador. E? Fala. Quem tá falando? É o Edenildo. Porra, Edenildo, pensei que era o Adriano, meu brother. Tudo bem aí? Tudo bem. É, anota pra gente aí, cara, Bibi Sucos. Tá, o pedido? É, 5 milkshakes de açaí 500. Pra quê? 5 milkshakes de açaí 500. É, e um Sim. Tangerina 300. Tangerina 300. E um Minas no pão integral. Minas no integral. É, gostou da escalação do Dunga? Não, ah, né? Tá bom. Tá, então tá bom, um abraço, se cuida. Oi FM. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma Connection? Não sei por quê, porque... Ai, ai, ai. Tem tempo que o síndico não aparece por aqui, né, não? Dobradinha nele, na criança, pelo amor de Deus. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma Connection? Não sei por quê, porque... Nandão, lembra quando a gente comemorou aqui os 50 anos de Brasília? Mostramos John Coltrane com uma música chamada Brasília. Ah, é. Aqui ao fundo, outra. Diretamente isso, de cara? Manchester. A Certain Rachel com a música Brasília, um 12 polegadas. Não será que é o carro? Como é que é? Não será o carro? Mas essa tem uma onda, tem uma vibe brasileira forte. Não? Promoção no ar, frenética. Duas ingressos para Cat Power, quatro individuais para sexta-feira, dia 21, agora no Circo Voador. E quatro ingressos também individuais para a festa Ronca Ronca, dia 4 de junho, no Cinematec, com Rubinho Jacobina e Força Bruta. Basta participar até meia-noite, estamos ao vivo dizendo: eu quero Ronca Ronca. Ou eu quero a Cat Power. Manda pra onde, Nandão? Pro nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. O João Francisco Chaves Leal Silva, lá de São Francisco, na Estados Unidos. Rapaz, é mesmo? Buscou um LP Funkin' Reggae contigo. É. Lá naquela época, Zeribidum, e ele tá aqui, porra, obrigado. Que tô momento, muito emocionado. Hein, que... Olha que coincidência, tem uma música aqui, acho que com Bob Womack, sobre São Francisco. Que eu ia falar, vamos, já foi a São Francisco? Ah, tá. Aí você ia dizer que é esse aqui do lado, mas não, sim, é o de lá. Sim. Do Fillmore West. Sim, claro, o Flávio Silveira, conhecido também como Selvagem, que ou momento. Silveirinha. The Silveirinha prof. Tá aqui. The Prof. Professor Selvagem. Muita gente. Marco Antônio Monteiro, o Man, o enfim, muita gente tá por aqui. Então a promoção está no ar. É, Nandão, vem mais um pouquinho só na minha voz, por favor. Obrigado. São duas promoções, Cat Power e Ronca Ronca. Mande sua participação dizendo Ronca Ronca ou Cat Power. E tem gente dando um calzinho aí já dizendo logo os dois, né? Tá valendo também. Nandão, por falar em Brasília... Ah, fala. Ah, a gente já gravou esse disco ao vivo. Foi na última turnê em São Paulo. Foi super legal. A gente nem queria gravar esse disco. Aí, o pessoal da gravadora... Mas o pessoal bem meu, eles são joia! E a maior de onde são joia! A gente decidiu, enfim, gravar, terminar, assim, mixar o disco e lançar pro final do ano passado. Que era, assim, uma ideia que, a princípio, a gente estava meio, assim, a contragosto, mas a partir do momento que a gente ouviu as fitas, a gente ficou super interessado, que era um material muito, muito bom. É, ficou muito bem gravado e estava bem tocado também, porque... Por incrível que pareça. A banda estava muito legal. Foi gravado aonde? Em São Paulo, no estádio do Palmeiras, não sei qual é... Parque Antártica. Parque Antártica. É, a gente gravou em outros lugares também. Gravamos em Belo Horizonte, gravamos, acho que no Rio de Janeiro. Mas as fitas de São Paulo ficaram muito boas, principalmente a do segundo dia. Mas aí deu uma confusão na hora de lançar. A gente descobriu que a gravadora queria lançar uma coletânea. A gente é contra a coletânea. Eu já tinha um pé atrás com esse disco, porque a gente não estava apresentando material novo. E de repente a gente ia lançar um disco duplo. Claro que seria interessante, porque vinha com fotos, vinha com todas as letras, histórico da banda. Mas basicamente eram todas aquelas músicas que todo mundo já tinha ouvido. Então a gente resolveu guardar essas fitas para lançar mais tarde num outro projeto. Porque a ideia que eu tenho de lançar um disco ao vivo não é lançar um show, mas fazer tipo assim, um disco onde tem... Um apanhado. Músicas ao vivo, mas de diversos shows. Então, por exemplo, assim, uma coisa tocada no Circo Voador em 84. Aí depois, tipo assim, uma outra coisa tocada num barzinho em uma outra data, entende? Com ambientes diferentes, sonoridades diferentes, públicos diferentes e momentos diferentes. Eu acho que isso ficaria bem interessante. Mas as fitas estão lá e são bem interessantes. É, no, portanto, Cristina, assim, um dia você vai ser premiada, como disse. Uma outra coisa. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Obrigado. O Ruivo tá sumidinho pra Meirelles também, né? Olha elazinha aí de novo, gente. Ai, ai, ai. Gata poderosa, né? Meu Deus do céu, gata, cara. Poderosa. Então são 4 ingressos para Cat Power, sexta-feira, dia 21, Circo Voador, no Rio de Janeiro. 4 ingressos individuais. Basta participar do programa ao vivo até meia-noite dizendo: eu quero a Cat Power. E 4 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, dia 4 de junho, com Rubinho Jacobina e Força Bruta no Cinematec. Basta dizer também: eu quero o Rubinho. Andão, um abraço especial para o príncipe da Rainha Guilhermina. Nossa. Nosso ouvinte queridíssimo. Diretoria, né? Soprando velhinha nesse exato instante. Que maravilha, né? Val Morélio. Vai chegar lá depois pra comer um bolinho? Claro, claro, de graça, né, meu? We're so glad you have come back. Every living line will end your life. Alguma informação interessante aí da nossa torcida? Cara, chove em Salvador? Né, a Vanessa ali se manifestou não a respeito do tempo, mas muitas informações interessantes. Acontece que eu não consegui selecionar nenhuma. Entende o que eu digo? Olha que momento interessantíssimo na UFM. Subúrbia. Programa do nosso queridíssimo Marcelo Ferla. Quinta-feira, a partir das 23 horas. Ultra mega especial pós-punk anos 80. Para lembrar, relembrar os 30 anos de subida de Ian Curtis, do Joy Division. Mega programa especial Subúrbia, quinta-feira, 23 horas. Apresentação, produção, culinária, sonorização. Elétrica. Carpintaria. MC Fela, Carpintaria. Muito bem. Coloquei no Tico Tico no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, não sei se você viu. Não. Um e-mail muito bacana de um ouvinte de São Paulo que pela primeira vez se comunicou com a gente, o Leonardo. Ele pede o Black Jacks, a banda sul-africana com quem a gente já tem uma sessão marcada agora durante a Copa, para fazer um especial para o OFM, para o Ronca Ronca. É. Nós já mostramos esse programa, ele ouve pela internet, então já há algum tempo ele vem encontrando dificuldade de ouvir o Ronca Ronca pelo site da OFM, mas as coisas certamente ficarão devidamente azeitadas muito em breve. E ele lembrou, nesse e-mail que está lá, de pendurado, como diz o outro, uma edição da revista Q, que acaba de ser lançada, ou chegou no Brasil recentemente, que tem uma mega entrevista com Paul McCartney. Sabe quem é, né? Paul McCartney. Maquinha? Sim, devo. Maquinha? Acho que sim, né? Devo saber. Tinha né? Um negócio de um grupo lá em Liverpool, não sei o quê. Devo saber. E essa matéria fala bastante de um disco clássico do Wings, Band on the Run, e um detalhe que a gente vem esquecendo, porque são muitas informações, e o Tico e o Teco não têm mais condição de guardar tudo que chega. E o Leonardo lembrou muito bem, Band on the Run foi gravado em Lagos, na Nigéria, terra do Fela Kuti, no início dos anos 70, quando Fela Kuti era o dono da Nigéria, no bom sentido de ser dono. Sei. E rolou a maior ingresia, a maior sepituca, porque ele entrou numa, e corretamente, que a banda, os Wings, o Paul McCartney, com toda a sua história e importância, estava chegando lá para dar uma chupada à vera na música. É mesmo? É, nigeriana. E rolou uma ingresia mesmo, e o Paul botou o galho dentro. Botou o rabito entre as pernas. Enfim, os detalhes... dessa história estão nessa edição da revista Kill. Eu procurei o Band on the Run para tocar. Tem Ginger Baker participando do disco do Paul McCartney. E evidentemente não encontrei a edição original do disco, mas fiquei. Tomou a corrida do Fela. Inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. We'll be right back. FM. Mais forte do que as armas científicas atuais, domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. Nacional Kid. Stuck inside these four walls, sent inside forever. Que criação, hein, Nandão? Criação de quê, cara? Criação. Adoro. Bom, a carne é um criador. Um dos principais da raça humana. Concorda, discorda, não tem nada sim, a declarar? Sim. Eu não achei o Band on the Run, mas achei esse Wings of Over America. Uma edição nacional, um álbum triplo gravado ao vivo. E ele, Wings, numa formação de tirar pica-pau do oco, meu amigo. Paulinho, Lindinha, Danny Lane, que ficou com ele durante muito tempo, sócio fundador. Como é que é o nome daquela banda lá de Birmingham? Birmingham? É uma banda progressiva, chatinha pra Meirelles. Tem várias. Agora essa altura do campeonato é bom nem dizer, lembrei o nome dela, começa por M aqui. O Jimmy McCulloch, ultra mega guitarrista, cidadão realmente que pega uma guitarra e consegue tirar dela o que poucos conseguem. Morreu novinho, com uma mega overdose de heroína, meu amigo. Manja. 20 e poucos anos, Jimmy McCulloch subiu. Tipo o Ian Curtis, né? E o Joe English na bateria. Antes nós ouvimos o Renato Russo e o Dado, uma edição do Radiola na Globo FM, quando eu apresentava o programa lá. E o Renato, mais uma vez, de forma muito clara, diz como que a Legião odiava negócio de coletânea. Sei. Juntar as músicas e fazer esse formatinho. Pau de sebo. Meu amigo, você viu o que a EMI, de nossos muitos amigos lá, Odeon, fez um disco chamado Duetos com Renato Russo na capa, que eu acho que aquela foto é montagem, porque eu não acredito que o Renato faria uma foto tão patética quanto a que está nesse disco, que parece uma trilha de novela. Botaram o Renato como se fosse o Gamberini, o nome do ator. Um atorzinho, né? Gamberini? Gamberini? Como é que é o nome de um ator? Uma tosquela desse? Muzambinho? Uma coisa triste, um projeto que faz com certeza absoluta o Renato Russo se revirar para todos os lados. Desrespeitado, assim, a última potência. Não lembraram do que ele é, do que ele fez, do que ele vendeu, do que ele influenciou, de como ele hoje é reverenciado e importante em todos os sentidos da música brasileira. Fizeram a coisa mais fedorenta, xixelenta, chulepenta, um disco patético, ridículo, um desrespeito absoluto. Ele sempre se posicionou com relação a isso. Lógico, né? Porra. E mais uma vez ele falou que odiava coletânea. Imagina fazer uma bodega de um que loucura, dueto, né? Desse. Se eu pertencesse a esses fã-clubes que existem da Legião, formava uma brigada, chegava nas lojas e arrancava todos os discos da vitrine. Pô, que tem o Molotov, sim. É, joga fora essa desgraça, cara. Que loucura, né? Vamos nessa? Manda o vocal. Dá uma de linda. Todas as melodias. Que isso, cara? Todas as melodias dele, assim, na primeira audição você já saía cantando, né? É um criador, né? É incrível isso. Jimmy McCulloch. Vamos lá, então. Vamos lá, né? Porque daqui a pouco a gente volta. Vamos pro intervalo. Alô, Belo Horizonte. Esquentou o ambiente. Oi, FM. Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila. Tô ligado. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Thank you. mas como eu peguei esse disco numa correria tremenda, não deu nem tempo de dar uma cuspida e passar um guardanapo. Tá estalando, né? Sujo pra Meirelles. O Sir Mac ao fundo, Nandão. Cheio lembrando. De fungo, né, cara? Porra. Crostas. Popular mofodeu, né? temos duas promoções no ar: Cat Power e Ronca Ronca. Johnny Winter, que tem muita gente cobrando. Porra, não sabia se ia ter show. O canecão lacrou. Cheio de durex na botaram porta. Botaram embaixo. Subiu, tirou o lacre e a bagaça tá funcionando de novo. Então o show do Johnny Winter foi confirmado ontem. Então não houve como a gente logística, né? Agitar uma promoção. A promoção para hoje até meia-noite são 4 ingressos individuais para sexta-feira, dia 21, Cat Power no Circo Voador, e 4 ingressos individuais para Ronca Ronca, dia 4 de junho, sexta-feira, no Cinematec, com Rubinho Jacobina e Força Bruta. Então mande a sua mensagem dizendo: eu quero a Cat Power ou eu quero o Ronca Ronca. Manda para onde, Nandão? Para o nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br, como fez aqui o Jeffrey Anthony. Fala, sou da parte muda da torcida. Oi, e me pronuncio hoje para dizer que vocês têm feito programas memoráveis, como aquele da entrevista sobre a música do Bob Dylan. Se possível, eu toco uma música do The Sundays, do álbum Blind. Sim. Yeah. O que mais? Ah, muita coisa, né, meu irmão? Não vou ler tudo agora não, certo? Mais uma vez. Lembrando, Subúrbia, quinta-feira, dia 23 horas, especial pós-punk anos 80, para lembrar e relembrar os 30 anos da subida de Ian Curtis, para bater papo com Jimi Hendrix e... Ah, pô, é Cartola, né? Carpintaria a cargo de Marcelo Ferla. É isso aí. Olha só, a rapaziada fala do Johnny Winter e as datas que eu tenho aqui parece que são as que estão valendo. Ele se apresentou dia 15 em Brasília, 16 em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, com certeza. Dia 20, é isso mesmo. Dia 20, quinta-feira, no Canecão, no Rio de Janeiro. Dia 21, sexta-feira, no Teatro da SESI, em Porto Alegre. Dia 22, sábado, no Via Funchal, em São Paulo. E dia 23, domingo, no Teatro Guaíra, em Curitiba. 23, Curitiba. 22, São Paulo, no Via Funchal. 21, em Porto Alegre. E 20, no Canecão, no Rio de Janeiro. Johnny Winter, pela primeira vez no Brasil, depois de muitas tentativas, durante muitos anos. Johnny Winter vinha, não veio. Johnny Winter vai, não veio. Cadê o Johnny Winter? Baixou um gossip nele. Que isso. Mas agora chegou. alfombra. Asustas a las muchachas, agigantando tu sombra. Ay, cucaracha, por una maldita bota, tu gótica geometría quedó totalmente rota. Ajude, pelo amor de Deus. Peço seu voto. Vote consciente. Desencana dessa ideia presa. desencanta esse seu amor. Leva a vida com outra certeza. Segue em frente que eu ainda vou. Seja inteligente, por favor. Mostra o porquê do seu valor. Você já teve a sua vez. É hora de renovar. Preciso do seu voto. Para vereador, Pastor Adonias, 99171. Olha só, isso aqui também vai ser muito lindo, hein? Dia 4 de junho, no Cinematec, quando a Força Bruta e o Rubinho Jacobina interpretarem esse clássico absoluto da música brasileira recente. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã em roncaronca.com.br. Todos os detalhes, aquela carpintaria forte. Manja, Nandão. Yeah, baby. O que diz a nossa torcida? Rapaz, Lúcio Branco, também conhecido como Branquinho, tá pedindo pra avisar, dia 22 vai rolar Soul Baby Soul mais Rio Billy, lá na pista 2, na Casa Rosa, aqui no Rio de Janeiro. Sábado, dia 22. Muita loucura. E o Rafael Velasquez. Diga. Tá ligado no Velasquez, né? Total. Ele é parente do Velasquez, grande pintor. É, tá dizendo que ele tava ouvindo Ronca Ronca no carro, Ziriguidum, Teleco Teco. Chegou em casa o pai dele cantando com Paul McCartney, brother, na cozinha ouvindo o programa. Cantando Band on the Run. Dá uma lidinha no e-mail dele que merece. Ah, o rádio hoje sintonizou muito bem o programa na Ponte Rio-Niterói. Só quando passou ali pela rodoviária que deu uma choramingada. Mas a qualidade está ótima. Tanto que cheguei em casa e nem coloquei para ouvir pela internet. Emocionante foi agora meu pai na cozinha cantando junto com Paul. Valeu pela emoção. Abraço daqui do Rafael Velasquez. Por falar em embalo em festa, falamos da Soul Baby Soul. Sabe, ô Nandão, quem se apresenta sexta-feira, agora, na pista 3 também, DJ Brasa. Quem? DJ Brasa. Brasa. Quem é DJ Brasa, cara? Túlio Brasil. É mesmo? Tem como entrar aí no site do Ronca Ronca pra dar todas as, Túlio as informações? O cartazete tá lá. Cara, o cara é muita loucura, né? É, DJ Brasa, meu amigo. Pista 3, sexta-feira, agora. Discutindo um amor. Diga lá, Nandão. Delicious Jukebox, no Carioca. Delicious Jukebox Carioca, dia 22 de maio. Discotecagem Alex Correia, Carlão, Túlio Brasa e Henrique Sauer, lá na pista 3, rua São João Batista 14, no bairro de Botafogo. Dia? Dia 22 de maio, 11 horas de la noite. Demais, hein, moleque? Promoções estão no ar. 4 ingressos individuais. Presta atenção. É um ingresso só. Manjo? Um ingresso? É um ingresso. 4 ingressos individuais. A expressão significa um ingresso para cada sorteado. Positivo. Manjo? Certo. Então, 4 ingressos individuais para Cat Power no Circo Voador, sexta-feira. E 4 ingressos individuais também, sexta-feira, dia 4 de junho. Ronca Ronca com Rubinho Jacobina aqui ao fundo. Do palco do Cinematec. Basta participar do programa, estamos ao vivo até meia-noite, dizendo qual das duas efemérides você quer prestigiar, Cat Power ou o Ronca Ronca, Rubinho Jacobino. Que molejo, hein? Molejo. Manda pra onde, Nandão? Pro nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. E lembrando que a festa é dia 4, a gente segue com aquela homenagem à rapaziada não descamisada da nossa torcida. Quem chegar com uma das versões da camiseta do Ronca Ronca original até às 11h30 paga apenas 10 merréis. Moleza, né? Que significam duas esfirras deliciosas da Almanara. É. E ainda sobra um centavos. Dois reaisinhos de gorjetinha. R$2. É. Cada esfirra da Almanara, onde você se alimenta regularmente em São Paulo. Melhor beirute do centro. É. São Paulo. Custa 4 pratas. Nandão, você como nosso gestor de assuntos de urbanismo, arquitetura, de arte de uma maneira geral... Isso é verdade. Falamos de Buenos Aires. Como você poderia explicar para a nossa audiência o povo argentino, sobretudo o de Buenos Aires, conseguir manter a sua arquitetura, os seus prédios centenários, de uma forma longe da ganância imobiliária. Qual seria a explicação? Os prédios antiquíssimos. É, isso mesmo. Todos intactos. Mais ou menos. Mas como intactos. Qual é a explicação? Não há espaço para desabar e colocar. Ali no Porto Madeiro, né, tem muita construção nova. Agora, aonde interessa, a cidade está preservada, né? Qual é a explicação? Tem um vídeo circulando na internet, maneiríssimo, sobre esse lance de cultura. É um vídeo feito na Argentina. Falando sobre futebol, não vou me lembrar o nome agora, mas tem no YouTube. É um lance cultural, assim, né? Os argentinos falando de como na Europa você pode deixar a bicicleta na rua, que ninguém rouba e tal. E aí os europeus falando, porra, mas os caras jogam com uma bola de meia, entendeu? Fazendo isso aqui. Questão cultural, né, meu brother? Nós temos na nossa audiência muitos ouvintes ligados exatamente a essas áreas. Arquitetura, preservação, urbanismo. Então, poderia, de repente, chegar... pra gente até meia-noite, alguma explicação razoável e prática de como eles conseguem, em áreas muito valorizadas, evitar a especulação imobiliária. Então você chega em diversos bairros onde qualquer cidadão do planeta gostaria de morar e não tem um intruso no horizonte. É mesmo. Né? Tudo rasinho ali, mó onda, mó vibe mesmo. E a nossa experiência no Brasil é catastrófica. A história vai sendo destruída ao sabor da moedinha. Que seu conta, bairro passa por isso. Que conta lá também, qualquer bairro no Rio. O seu também. A Niterói, minha cidade inteira. Exatamente. A cidade de Niterói, que até há pouco tempo era uma das principais em relação à qualidade de vida, está sendo devastada. É. Todas as construções, né, de décadas muito antigas de Niterói, que davam exatamente esse aspecto de bem viver, foram abaixo. Niterói está virando um bairro absolutamente sem nenhuma característica. Né? Uhum. Então, para onde algum dos nossos ouvintes, ou vários deles, podem mandar algum tipo de explicação para como os argentinos conseguem preservar esse lado da história? Mande sua opinião para roncaronca@ifm.com.br. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Ai, ai, ai. Deixa ela passar por sua goela e transbordar da boca. Deixa solto no ar toda essa voz que tá aí dentro. Deixa ela falar. Você pode dar um berro, quem sabe não pinta um eco pra te acompanhar. Deixa solto no ar toda essa voz que tá aí dentro. Deixa ela falar. Você pode dar um berro, quem sabe não tenta um eco.

É foda que eu tô prestando atenção na, no trânsito aqui. Pera aí. Nandão, quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? 18. Tá bom. Mais uma lambida na promoção. Cat Power e Ronca Ronca Festa, dia 4 de junho, no Cinematec. Eu passei a informação errada e tomei dura. Tomei uma canelada forte do DJ Braz. A festa é sábado. Sábado, 22 de maio. Aí o fundo King Crimson. Lembrando que a relação completa das músicas do programa de hoje você conhece amanhã no site roncaronca.com.br. É verdade. Nandão, e o irmão do, irmão do Joãozinho Podre? Irmão do Joãozinho Podre chegando na colina. Irmão do Joãozinho Podre chegando na colina. Você tá falando do novo treinador do gigante? Celso Rotten. Hein? Que situação. A passagem dele foi boa por lá? Lógico que não. Não, né? Segundona. Nandão, mais uma vez o endereço da OFM para participação da nossa audiência. Não, não, não é da OFM. É o endereço do nosso e-mail. Vamos a ele. Estamos operando através do roncaronca@oifm.com.br. Mande seu manifesto para esse e-mail que a gente lê. Aqui. E aí, nós estamos aguardando algum entendido em urbanismo, história das cidades, para passar a informação de como Buenos Aires consegue se preservar. E resistir à especulação imobiliária. A gente pode fazer o seguinte: convocar a curadoria de urbanismo da UFM e a co-curadoria também para uma reunião essa semana agora, e terça-feira que vem a gente trazer o detalhe. Vamos ligar pro Niemeyer. O que você acha? Sei como é, não. tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2, neweka wechitatu. Na baba mdike Francis. Ah. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Oi, é pra entrar no clima, hein? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. E o chamado à nossa torcida, como sempre, Nandão. Muito bacana. Até o Niemeyer participando do Ronca Ronca. Manda um abraço para ele. Oscar. Mas mesmo com todas essas explicações e participações, durante a semana, Nandão, a gente convoca a curadoria de urbanismo para dar uma estudada no assunto. Mas vamos ao que diz The Prof. É, muitas pessoas dando opinião, o Thiago Queiroz falou aqui, e o Flávio Silveira, vulgo Silveirinha, ou Selvagem. Nandão, posso adiantar um encerramento do programa? Quantos minutos? 9. A gente fecha a tampa com ele, o Diabo Albino. Que está em solo tupiniquim. Sei. Só para deixar a rapaziada calma e tranquila. Esse é o novíssimo tango argentino, um disco gravado em Amsterdã, a banda de Buenos Aires, Quasimodo. Thank you. Diga lá. É, professor Flávio Selvagem diz: há alguns anos me ocupo com estudos na área da antropologia urbana e foi assim que acabei sendo convidado para as pesquisas de duas produções editoriais dentro desse tema, o Rio Botequim de 2006 e Geografia Carioca do Samba de 2007. E vou fazer uma citação para a reflexão. Conservar não quer mais dizer preservar ou salvaguardar, mas, primeiramente, restituir, reabilitar ou reapropriar-se. Em lugares como Buenos Aires, para ficar no exemplo citado, a busca das identidades culturais acaba motivando e dinamizando as práticas e políticas de conservação. Certo? Com amor, Salvas. Ele se intitula Salvas, né? Mas esse é o novo tango, o novo velho tango, não é esse tango bacana também, que também vem ao Brasil, o Narcotango esteve por aqui recentemente. Narcotango, é? É, a rapaziada que mistura o tango com a linguagem de hoje, a música eletrônica, que dá uma alterada, como a gente faz com o samba também. Sim. A música vai se modificando, evoluindo, renovando, felizmente. Mas essa rapaziada aqui, eles mantêm o espírito do velho tango, mas os três componentes são muito jovens. É uma rapaziada assim que vê o tango quase como, e é na realidade uma música clássica. Eles tocam lendo partitura e mantêm de uma forma muito mais, não digo séria, porque séria é uma palavra meio bocumoca, mas mas eles mantêm a música bem mais fechada no tango tradicional. Alguma informação aí? É, muitas pessoas dando opinião com relação a altos essa momentos batatadas hoje. Tem aí um momento patrimônio. Batatada pra gente relembrar? Rogério Morassi também escreveu aqui. Muita gente dando opinião. É, Chico Sainz falava algo a respeito disso que você falou. Ronca, ronca. Modernizar o passado é uma evolução musical. Tá ligado? Criador, né? Outro criador. Modernizar o passado é uma evolução musical. Que loucura. Momento batatada. Vários momentos hoje. Muito. Vários momentos. Até canelada do DJ Brás a gente tomou. Lembrando mais uma vez a relação de hoje e amanhã em roncaronca.com.br. E lembrando também, mais uma vez, o Subúrbio de quinta-feira na UFM às 23 horas. Carpintaria a cargo de Marcelo Ferla. Especial pós-punk anos 80. Lembrando os 30 anos de saudade que a gente sente de Ian Curtis, a voz do Joy Division. Vamos botar a tampa? Vamos nessa. Com o capeta? Que isso. Obrigado pela participação. Aliás, como sempre, sou católico. O programa é feito basicamente em cima dessa comunicação com a nossa audiência. Durante a semana, utilize esse mesmo endereço, esse mesmo e-mail, roncaronca@ufm.com.br, para fazer pedidos, críticas, consertar as nossas batatadas e participar efetivamente do Ronquinha. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo, bye bye, tchau. Ronca, ronca. Nandão, de saideira, como faltam ainda 30 segundos, vamos deixar o finalzinho do programa. A Ronaldão, o Dustinho, yeah, a lenda dos taxistas na cidade de São Sebastião e, consequentemente, um exemplo para toda essa categoria que reverbera o programa loucamente há muitos anos, todos os taxistas brasileiros sintonizados na UFM e no Ronca Ronca. O Dustinho passou um longo tempo se dedicando à plantação de... Isso, a plantação de tomate, viu que o negócio não estava funcionando muito, sim, sim, e retornou à praça para pegar os bonecos. Dustinho, a gente te ama, estava morrendo de saudade, daqui a pouco a gente vai cruzar os bigodes, maluco. Isso é verdade. Um beijo, terça-feira a gente volta, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca Ronca. FM. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos. Interatividade. Na Oi FM.